satisfação, Bruno Clau. Aê, família rap nacional no ar. Desarme, é nós por nós. São Paulo, Goiânia. Salve tru na maior fé sem pesar. Tamo chegando com a graça que Deus dá. Pode pá firme no pano, vamos recrutando os mano. Do apuro pro arpuro que o futuro não seja obscuro. Com a pá de furo, a rosa de sarão meu bom. Muda o tom da sua vida, se tá cinza o céu de bronze. Se fica colorida a bíblia, atrai mudança, é taticante, suicida. Lida, posta em prática pelo tru de Aparecida. De Goiânia, Brasil SP, fuzil ou livro, a compulsão pelo sal. É o que vai te manter vivo, não é esse seu desígnio. Morrer trocando tiro com rota bandido. GPT tático giro, não ao consumismo inútil. Que tanto extermina, pedra, cocaína, álcool, nicotina, carnificina. As manhas que se martirizam enquanto o perfume exala. Chega de drama da meia-noite, aromatizando sala. Cê deu bala na sua fala de ressocialização. Pra quem sequer nem foi socializado, de canhão na mão, tento entender o psique do homo sapiens, calcular tanto da maldade, nem precisa ser um Einstein. Sede arte, nós aqui, nem jangada a sua maneira. Boiando sem salva-vidas, desce nessa cachoeira. Corrupção e selindão surge como contraventor das próprias leis que você mesmo criou. Quantos no Brasil com a caneta sem pesar que nos mata? No ramo de fada, ponto 50 merece medalha. O santo dos santos lamenta as guerras sem causa. O rei dos céus chora chuva em forma de lágrimas. Quantos no Brasil com a caneta sem pesar que nos mata? No ramo de fada, ponto 50 merece medalha. O santo dos santos lamenta as guerras sem causa. O rei dos céus chora chuva em forma de lágrimas. Nossa história se resume num livro chamado Bíblia. Eu também fui vítima da história confundida pela filosofia que aqui resulta em caixão, pela teologia suicida. Longe da unção quer entender Deus, dobre o joelho e pede pra Jesus, que calado pagou pela sua vida na cruz. O preço da guerra e o abre-fogo dos fuzil, consequência da desobediência do Brasil, que explora a mão de obra infantil, mata seu sonho pra depois te fazer sofrer no abismo medonho. Sem Deus, você vê no crime sua salvação, de fuzil na mão pronto pro combate na reação. A arte que se aprende na guerra provém de autores, que aliena, te conduz à batalha, pronto pras dores. Charles Darwin, Frederick Nietzsche, Hermann Hesse, Kant, eruditos que também sofreu pros levante. Já não me apego à filosofia que me traz dúvida, pra não morrer nos fonte acionando fuzil na luta. Medito na palavra que soa loucura nos que sofre. Minha glória e honra vem daquele que tudo pode. Livro ou fuzil, saber ou sangue, mar dos conflitos. O evangelho de Cristo é palavra pro seu espírito. O autor da vida já fez muita coisa, não lida nos livros. Seus feitos jamais poderiam ter sido escritos. Quantos no Brasil com a caneta sem pesar que nos mata? No ramo de fada, ponto 50 merece medalha. O santo dos santos lamenta as guerras sem causa. O rei dos céus chora chuva em forma de lágrimas. Quantos no Brasil com a caneta sem pesar que nos mata? No ramo de fada, ponto 50 merece medalha. O santo dos santos lamenta as guerras sem causa. O rei dos céus chora chuva em forma de lágrimas. Exclusivo do castelo, sem reboco, me identifico, netão. Rapfobia, dinastia e meia aos conflitos. De alguma forma, questão de Shakespeare me consumiu, ser ou não ser. E o que vai ser? Livre ou fuzil, é local extremo, né tio? Seja em São Paulo, no Rio. APG Onstro a mil, reforça o canto sombrio. E deixa um salve das trincheiras mais quente de Aparecida. Pra quem no campo de guerra paulista ataca os palácios de platina. Talvez o gravata entenda, não investindo na educação. Um só usa caneta, 30 acende os rojão. Pior se torne bom, sonha com o futuro próspero. Se a realidade for cruel, te mata, tortura seu sonho. Só rimo que eu sei, sei bem o que eu tô narrando. Minha vida são cifras, se tornou música em prol dos mano. Nunca almejei cantar no egocêntrico do Faustão. Meu público óbvio é o moleque que fez da caixa de papelão mansão. Vi muitos irmãos da Dalai Lama no ranking da paz sem opção, terminou com Osama. Em Alcatraz, Brasil, país de todos, pra você, né, bonado? Que come com talher de ouro, rolê nos carros blindados. Aqui, os irmãos enxergam a bandeira da miséria. Um exército periférico marchando, atravessa a guerra de sangue que mancha a terra. O mestre procura a luz e encontra o escuro das trevas. Aí já era. Quantos no Brasil com a caneta sem pesar que nos mata? No ramo de fada, ponto 50 merece medalha. O santo dos santos lamenta as guerras sem causa. O rei dos céus chora chuva em forma de lágrimas. Quantos no Brasil com a caneta sem pesar que nos mata? No ramo de fada, ponto 50 merece medalha. O santo dos santos lamenta as guerras sem causa. O rei dos céus chora chuva em forma de lágrimas.